Benção, mãe. Cai, cai, maldu, maldu. Ai, cai, maldu, yo, maldu. Liga, filha, fala, semera, semera. O missile, fala, doniá, doniá. Ai, cai, maldu, e maldu. Ai, cai, maldu, yo, maldu. Mãe, escrevi reflexões ao seu respeito. Sua criação, sua formação fez efeito. Seu jeito democrático em distribuição. Trata cada filho seu sem distinção. Coração imenso, às vezes tenso e triste. Com a ambição, a febre, a obsessão que existe. Mas resiste e continua sua caminhada. Mesmo sabendo que a história foi escrita errada. Mas eu sei mais ou menos porquê. É o medo incontrolável que eles têm do seu poder. Tentam de qualquer forma interromper, distorcer, escravizar, torturar, matar pra não perder. A coisa mais importante na vida, a riqueza, que permite lágrimas, ódio, revolta, tristeza. E a certeza que tem o mãe da sua capacidade pra vencer, não precisa de atrocidades. Mas a verdade é que você não aguenta mais. As armas de fogo substituíram a paz. Seus ancestrais choram, rezam diariamente, enquanto seus filhos fogem constantemente. E o desespero presente abala um continente resistente, não mais contente. Infelizmente, é o sonho de ser indestrutível, minha mãe. Eu sei que nada é impossível. Eu sei muito bem que nada é impossível. Ai, cai, maldu, maldu. Ai, cai, maldu, yo, maldu. Fica, filha, fala, semera, semera. O missis me fala, doniá, doniá. Ai, cai, maldu, e maldu. Ai, cai, maldu, yo, maldu. Fica, filha, fala, semera, semera. O missis me fala, doniá, doniá. Bouge, bouge, portez ta bouge. Attention, pas épée, pas trop en dise. Car ça, c'est la fin de sa barre de fille. La danse, les garçons, la danse, les menus. C'est qui paye la paille, les garçons pour tous les bacoutis. Ah, que c'est joli, danse, danse, roche plein de vie. Et non pas dit d'ici, il faut pas danser. Alors on s'amuse à ce que veut de s'amuser. Sauter, crier, tester, à tous les bons, les mamans, ma tactique. Yo MC, yo raso for a select more. Invite MD Conakry, MC Fabinga Rassi. Lutiri sire, lutiri sire, abini sire adore. Ma hip hop chansi pour nasi. Soli sindinga ya madinga sindikui. Kumbira mar de talinara. MC Mwazan Krikoli gini la mema makuli. Mason tari le bolo neta ma alo kule. Neto fonge bude. Tanda me Afrika, mufa na mwa sine. Mukile mwoy, mufa Brazil. Mwure sene sese rababe Camila. Avec sa patro, maneve mutu brigado. Omure ke pasa, no trabajo no comero. Agira fimaro. Yo MC, fast to super bowl, Zandra Mary Africa. We same family for Africa. You listen what I'm saying because Zandra Mary Africa. Believe God because we live God. You listen what I'm saying because Africa too much suffer. We too much suffer to come in here. Yeah, you listen what I'm saying because we same family for Africa. Don't worry. Mãe solteira, o que importa? Será crime ou pecado? Enfrentar o mundo todo pra manter o filho ao lado. Filho que no desespero toma rumo sem destino. E não se importa ser mais um entre milhões de clandestinos. Seu destino já traçado mesmo antes de nascer. Seu futuro é utopia, seu presente é só sofrer. Eu tô ligado que a história é empurrada goela abaixo. E essa mãe de longe chora diante desses crash. Mãe, que viu seu filho nascer. Mãe, que o criou apesar de padecer. Mãe, que é mãe, não suporta perder seu filho de quem ela tanto gosta. Mãe, que viu seu filho nascer. Mãe, que o criou apesar de padecer. Mãe, que é mãe, não suporta perder seu filho de quem ela tanto gosta. Alcal maldu, e maldu. Alcal maldu, yo maldu. O cavile fala, semera, semera. O muslime fala, donina, donina. Beleza, galera.